Você mudou a minha vida. Você sofreu pra me fazer feliz. Você me ensinou que o amor é maior do que eu pude imaginar. A minha vida você fez brilhar como essa luz que vem dos seus olhos. Por isso eu amo ouvir a sua voz. Quer saber? Eu amo você, Jesus. É tão difícil achar um jeito pra dizer e falar tudo o que penso e sinto por você. Eu só sei. Achar um jeito pra dizer.